8066, desça e mantenha 2000 pés de VLS 1020, acusa o localizador. 2000 no VLS 1020, aponta o localizador, vão 8066. Lima Juliette Lima, desça e mantenha nível de voo 050. Chegada Mari 1020, intenção de pouso, pista 10-1-7. Sorte quando possível a estátua dona. Pista informada. Pista 1-7, solicitando o lançamento proa de Duna ou Star. Lima Juliette Lima, proa. Mantém ainda o perfil da Star, aguardando confirmação do sequenciamento, descida até o 050 e aceita em caso de eventual pouso 1-7, retoração para a final da mesma. Show 043, switch back, correct, come right to push back and start up. Juliette Lima, curve à esquerda, vou ir na proa 055. O limite desta proa é a radial 330 de Salvador, reporte visual para modificação de regra. Para o sequenciamento, mantenha a presente velocidade e informe para a redução. VLS Gol 1866. No 866, chame a torre em 1-8, decimal 95. Decimal 95, obrigado. Com 866, final baixado de travado, 2 milhas para vim de Serra. Chegou no 866, livre pouso, 1-0, o vento 1-50 graus, 08 nós. Livre pouso 1-0, com 866. Lima Juliette Lima, esquerda proa 040. Europa 083. Vector 4. approach, turn left, head 210, limited by 110 bearing in the beacon, beacon maintain 3000. Altimeter setting 1020. Confirm for Europa 03, descend 3000, heading 210. That's right. Thanks. Europa 083, maintain speed, calm route correction, report for reducing to approach Europa 083. Okay, we'll maintain speed, they call you to reduce Europa 083. Barro meu Serra Tango Delta, descer e mantém nível de voo 060, pedir a chegada a Mário no 020 ajuste. Serra Tango Delta desceu até o 60, chegada a Mari, 1020. Ano 866, no solo 54, chame o solo 129. 219, gol 866. Gente, Serra Tango Delta, intenção de pouso é pista 10 ou no 7? Gente, vou na proa de Itap, Serra Tango Delta. Oi, do 66, autorizado o táxi Alfa Juliet, posição 04, no Patiuno. Alfa Juliet, para 04, com 866. Pausando, donei 2020, para o left heading 205. Lester 205, descendo 2000, Lima 03. Lima Juliette Lima, desça e mantenha 4000 pés. Lima Juliette Lima, o ajuste do altímetro 1020. Mantenha a proa 40. E reporte visual para prosseguir com curva pela direita para uma final visual da 1-7. Obrigado. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette. Salvador, prossiga, acione o código 2424 e prossiga com os dados. Reporte passando caixa pregos, 2,20 é o ajuste, vai manter 2,500. Está livre para seguir no trato, na posta passando Vera Cruz a 1500 em função de trato. Aeromando 05, correction 083, we are reducing speed to 2100. Roger, 083 descend down 2000, reducing speed, open at the ferry 1020. I copy 1020 to down 2000 and heading 205, correction 083. Uma Juliette Lima, desça e mantenha 3 mil pés. Tráfego. 12 horas, 1 ou 5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 2.200 para 2.000. É um Airbus 332 da Europa. Muito obrigado. Papatango Lima Juliette Lima, correr direita, proa 070. Nesta proa vai passar próximo a Paris, informe visual para modificações de regra. Até estamos passando, vamos passar aqui no Valor da Ribeira, já passou para visto. Cancela. Gente. Aperceu para 1500? Não, tráfego 12 horas, 8 milhas, mantendo 2 mil pés, é um 332. Drop 3 2 hours, mile, the opposite bound, 3,000 feet, Charlie 550. Traffic inside Europa 03. Europa 03, turn left heading 160. Left I'm heading 160, Europa 03. Gente, o tráfego mil pés abaixo, 2 milhas, Lima Juliette Lima, após Paris, voa rotatória, calibre descida até o tráfego de Salvador, no 1500 pés, 1020. Paris, rotatória, 1500. Lima Juliette Lima, modificado aos 2300. Chame a torre em 198 decimal 95. Vai seguir para Salvador como número 2 para pouso. Positivo, tráfego número 1 da Internacional da 10, né? Afirmo, o tráfego não interferirá na sua aproximação em função da proximidade do mesmo para pouso. Sem problema, podemos manter a separação aqui? Perfeitamente, chame a torre. Obrigado. Confirme a frequência? 198 95. 295, mas obrigado, boa noite. Europa 083, turn left, heading 110, come established. Left heading 110 and come established, Europa 083. Suriname, cruzando 2500, passando Paris, encontrando o da Europa Vista. Tem referência visual, Gonçalo? Suriname. Chame na final da 17, o tráfego... Está na final da 10, no ILS, é um A330 da Europa. Obrigado, Sérgio, muito obrigado. Starlink Highlands 1-2. Papa 03, call tower 118.95. Good night. 118.95, tower. What else can I help on you? Zero one zero three, we are full established, Highlands 1-0, 6 miles, 5 miles and a half miles. Okay, Europa 03, have in sight, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots, altimeter set 1020, the runway is dry, Europa 03. Thank you, copy the weather and clear to land runway 10, Europa 03. Papa Romeo Serra Tango Delta, desça para 2000 pés, o ajuste 10020, está autorizado e ele é CQC, reposta estabilizado. Bom, meu Serra Tango Delta irá girar para 17 após interceptar o localizador. Europa 083, the runway is damp, ok? Ok, copy damp, thank you. Three, clear to pushback and start up, come right to taxi. We report ready for taxi, go to 043, thank you. Pista no 7? Como? Livre pouso, não no 7, venta é 120 graus, 06 do ginásio. Obrigado. Delta 083 on the ground at 05, vacate the runway, contact ground 121.9. Over here, señor, we'll vacate on the ground 121.9, Europa 083. Salvador, muito boa noite, Europa 083. And now runway 10 is vacated. Europa 083, approve the taxi by taxi Alpha, report for taxi Juliet. Copy, we'll taxi by Alpha and call you approaching gate Juliet, Europa 03. Mike, let's select your port for the call. Para o meu Mike, XLS, chame Torres. Na frequência 98, decimal 95. Trabalhar agora a todos, eu estou aqui. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Torres Salvador, boa noite. Papai Romeu, Mike, Abdu Leste. Boa noite, Papai Romeu, Mike, F. Juliette. Mike, F. Juliette, boa noite, autorizado, final 1-7. Quem é que é autorizado, final 1-7, Juliette? Volta 043, approve the text via my name, contact 3, India. Closing point 1-0, contact the tower at 118-95, QNH-1020. Atalho meu Serra Tango Delta, complete de aproximação de Chame Torre na frequência 98, decimal 95. Serra Tango Delta, reporte no externo. Essa mulher está com referências visuais. A presente propõe cancelamento com intenção de pouso no 7. Ok, Serra Tango Delta. Temos um tráfego na curta final no 7. Plano modificado agora ao 09. Tome a proa da rotatória e aguarde autorização para a final da 1-7. Está presente, qual que é o ideal da rotatória? Inicialmente, mas o senhor será autorizado a encurtar em 30 segundos. 62, desça para 2.000 pés, o ajuste no 020, está autorizado e ele é SXA, reporte estabilizado. 2.000, com 020, autorizado e ele é SXA, reporte estabilizado. 3.000, estabilizado o pouso, mais tempo de ulete, completamente visual. Tower, go with the 043. Clear, both point, runway 10. Okay, go to 043. Clear, take off, runway 10, wind 130 degrees, 05 knots. Clear, take off, runway 10, go to 043. Serra Tango Delta, autorizado base 1-7, aguarde final. Base 1-7, aguarde final. Mike Eco Juliette, no solo ao Zuno Ono, qual o hangar, destino? Ok, libera inicialmente aí na Quebec, agilizando aí as manobras. Temos um tráfego transportando enfermo, tá na vida 1-7. Delta autorizado final 17, aguarde autorização de pouso. Autorizado final 17, já, Tango Delta. Serra Tango Delta, livre pouso no 7, o vento 1,50 graus, 0,612 nós. Ô, Serra Tango Delta, baixar travado final. Gente. Voltio 043, airborne at 12, contact departure 120.8. 1208, 2043, thank you. Salvador departure, voltio 043, SIL departure. Two 043 climb to Padre 360 Delta Departure. Miami Delta, level 360 Delta Departure, go 2043. Serra Tango Delta, no solo aos 13, pátio 5, destino. Ok, então livre o backtrack, táxi para o pátio 5, Serra Tango Delta. Mike X Juliette, após o Mitsubishi ingressar na Papá, prossiga o táxi da Bata. Alpha, call cadence, both arrival, descend to 4,000 feet, turn H 1020. Identifying 4,000 feet, com o campo aqui, está 3662. Chame torre na frequência, no 8.95. 8.95, uma boa noite, 3662, livre pouso na 10, vento é 130 graus, 05 nós. Livre pouso 10, tá 3662. Titan 3662 no solo ao 19, libera a direita 1219, solo. Direita 1219, Titan 3662. Alô, Salvador. Boa noite, Titan 3662, está livrando você. Titan 2662, sou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette, posição 03, 3662. Boa noite, voo 096, tem informação, Zulu. Voo 096, boa noite, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 050, seria possível voarmos a proa de TAP, voo 096? 096, autorizado, vai TAP. TAP para 5000, voo 096. Bravo, muito boa noite, voo 973. Prossiga 973. Estamos no portão 4, autorização Galeão 360. Autorizado Galeão, o nível 360. Decola 360, a curva à direita, cena da El, líder 1, via Pena número 857. Controle Salvador, opera 1208 e transponder 5120. 360 aprovado para o Galeão, decolada 10 curva direita da El, líder 1, intercepta Pena número 857. Controle 208, 120, transponder. Salve 63, 5120, transponda, deixa um pronto para o feedback, funcionamento. Boa noite, é o TAM 3258, autorização Fortaleza. ILS Final, reporte CEPS Localizer. 70, decola pista 10, a curva esquerda, saída Palmo Frutig, após o 19. Após Bangu, após Abucu, posso prosseguir conforme roda o plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decima 8. E o transponder 5124. A saída, só para confirmar, é Pompom? Fruti, Mike Oscar, Fruti, Fox Romeo, Oscar, Tango Inter. Excelente, então, volta 3858, decola da 10, saída Momo, Fruti, concorre à esquerda, Bangu, direto Abucu e Fortaleza. E autorizado 370, controle 1208, transponder 5124. 3858, presidência Barra, esse é o pronto para o feedback também. Chamará. 0096, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, está autorizado em LSX-ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 1020, autorizado LSX-ray, reporte estabilizado, no 019. Controle Salvador, muito boa noite, FAB 2580, transfere, cruzando o 225, sem Zulu. Passaria 2580, boa noite, a sua identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Via Mari, identificou para o 050, FAB 2580. Aula, giro com o Alfa, força Alfa, sala é fone giro. Transição Alfa Tower, frequência 18.95. Para 895, é só giro com Alfa, bye-bye. Tower, hello, call giro com Alfa, final 10. O airport Gal 021 Alfa, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 05 knots. Clear to land 10, pessoal, 021 Alfa. Na posição 4. Pronal 73, aguarda, operador de setor. Aguardando. Localizador, voo 0096. Voo 0096, chame torre na frequência 18.95. 295, voo 0096. Salvador, boa noite, azul 2795. 2795, boa noite, essa medicação via chegada Bonf, na proa de Bonf, para interceptar a chegada, é forte no ideal para descida. Certo, está no ideal, ok? 2795, desça para 4000 pés, ajuste em Salvador, 1020. 4020, azul. Aérea 2580, voe na proa de Duna, descendo para 2000 pés, o ajuste 1020. Na proa de Duna para 2000, 2580. Boa noite, eu vou 1096. Tá passando o externo, desloca o chá travado. Ok, vamos no 096, agora a pista livre. Ajuste no 020. Perfeito, mais uma pista livre, 096. É Portugal 021 Alpha, underground at 35, vacate the runway, and contact the ground, 121 decimal 9. 149, né, Portugal 021 Alpha, por favor. Vai. Para o táxi, o TAN 3858, com o PAV de 151. Vai alternar Salvador com autonomia de 3 horas e 57. 358, autorizado o táxi à Índia, contestado o Sono Zero, chame Torre Salvador em 118 decimal. 1895, ajuste na 020. Sono 020, ajuste pela Índia, ponto de espera da 10, 118.95, TAN 3858. Ok, gol no 096, pista livre, livre, pouso no 0, venta 140 graus, 07 nós. 2 após 10, gol no 096. Alfa Clube de Tanks, Vertex foi Alfa, Delta Juliet, Gate 10, Minuto. Alfa, then Juliet for Gate 10, Minuto, next caller, Delta Alfa. Boa noite, o TAN 3858, pronto no ponto de espera. O TAN 3858, alinha e manter a 10. Alinha e manter a 10, 3858. O voo no 096, no solo aos 38. Ao liberar à direita, chame o solo 219 e mantenha o ponto médio aí da Taxi Fox devido ao A330 da Portugal. A219, vai chamar e manter o ponto médio, vamos 019. O Salvador 096 livrou. 1096, agora passagem ao Banco de Portugal, posto autorizado, Alfa Juliette, posição 0971. Alfa Juliette, posição 0971. TAN 3858, livre decolagem, da 10, venta 140 graus, 07 nós. Livre decolagem, da 10, 3858. Amanhã, whisky and Enquanto decolado aos 40, controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, 3258. Controle, muito boa noite, 3258, decolado, cruzando agora 1500. 3258, boa noite, contato radar, mantenho o nível 370, via saída Momo. Via saída Momo, para o 370, 3258. Voo no 973154 a bordo, alternativa Guarulhos, autonomia 0340. X3, autorizado, táxi é Índia, Ford, para a pista 10, chama torre 11895, ajuste altímetro 1020. 1020, ajuste livre, táxi é Índia, ponto 01895, boa noite, 973. 580, complete a aproximação final e chame torre, na frequência entrando 8, decimal 95. 895, boa. Torre Salvador, muito boa noite, FAB 2580, transfere, está estabilizado no curso localizador, ainda mantendo 2000 pés. Ok, série 2580, tem livre pouso, na 10, o vento é 130 graus, 0612 é nosso. O senhor vai para o pátio militar? Sim, livre pouso, 2580, informa que irá para a estação de autoridades. Ok, autoridades, ciente. Oi, Salvador, boa noite. Voo no 973.010, pronto para decolagem, aviso do algum tráfego na final. Ok, o voo 1973, mantém inicialmente o ponto de espera, a aeronave já está passando externo. Aguarde só um instante. Certo, mantendo ponto de espera, 973. Repetição para Paco Pedro, táxi ou reporta pronto? Tem autorizado Serra Bravo, Juliette Uniforme, 410 nível autorizado, decola da 17 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Fruti. Localizou 19 a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5200, controle em 120 decimal 8. Vamos para a nossa posição de 1 hora, 1 milha no rumo sul, cruzando 080 para 4000 pés, é um SR7. Ciente do tráfego, 3858, já superou o tráfego. Alguma possibilidade da flor de frontida presente? 3858, aguarde a coordenação com o centro Recife. Gente, 3858. Pistão 97, a curva direita na saída Arbor Elefa. Após óculo e após voo direto, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120 decimal 8 e transponder 5135. Estacionamento, táxi, decolagem, chame torre 11895, ajuste no 020. Olha o tráfego na final, ali mantém. Tá, 1-0, quando 9-3. Rabuco 3858. Graças. Charmin Centro Recife, na frequência 2685, alternativa 25.45. Na pista. Tá liberando na Delta, para o backtrack agora.